Abre o teu coração, Jesus Cristo vai entrar. Saia desta solidão, Ele quer te transformar, trazendo alegria, tristezas nunca mais. Cristo é a certeza, tudo vai mudar. Te humilha, Deus, Ele quer te perdoar, trazendo alegria. Transformar, trazendo alegrias.